Salvador, Papa Romeu, Vigilão Liberal, na da rotatória, visual com campo. Confirme, chamatório. É o Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha. Repórter na final do ano 7. Repórter na final do ano 7, Índia November Alpha. Guardião 04, livre decolagem da ano 7, o vento 1, 10 graus, 10 0 nós. Golf Mike Alpha, chame na papá. O saneamento 3-2-6 pode ser um novo solo? Sim, no solo 06, chame solo número 1-9. O saneamento 3-2-6. Saneamento 6-3-2-6. O saneamento 3-2-6, prossiga taxi via taxi Alpha, reporte para ingresso do pátio principal. Alpha, reportada para ingresso do pátio principal, 6-3-2-6. Decolou 07. Chame para o cruzamento do campo na vertical da torre, guardião 04. Já iniciamos com a esquerda. Calo azul 4065. Afirmo. No gate 3, aguarde para iniciar. Guardando. Zulu. Confirme. Alfa. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa, controle Salvador. Estacionado do Rio, decolou de Feira de Santana para Salvador, está fazendo um sobrevoo na ilha. Tentou fazer um contato com o controle e não conseguiu. Estacionado do Rio, 02 a bordo, 04 horas já para. Positivo. Quando do cruzamento da Bahia de Todos os Santos, você acionou o código de emergência? Afirmativo, 76. Ah, ok, muito bom. O senhor vai ficar sobrevoando a ilha ou vem para Salvador agora? Negativo, já corrigi o problema, pode? E já estou prosseguindo para o corredor Caribe. Entrar para o Caribe. Positivo, então o senhor está vindo para pousar em Salvador, não é isso? Afirmativo. Passagem da aeronave do Jet. Após o ingresso da aeronave no pátio 3, prossegue via Juliette para o gate 1 no 6326. Afirmativo. 4, mantenha a perna do vento da 17, aguardando transferência. Vai alongar bastante a perna da 17, aguardando transferência para o controle. Está ciente do tráfego na final da 17, guardião 04. Final 17, Índia November Alpha. Índia November Alpha, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento no 30 graus e no 12. Autorizado o pouso 17, Índia November Alpha. 04, chame agora o controle, número 0.8. 128, guardião 04. Tô, muito boa tarde, guardião 04. November 525, Escotel, contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível de voo 380. 380, quando possível, voa bridge. Ciente, aguarde, November 525, Escotel. Hotel. Guardião 04, prossiga. Guardião decolou, está mantendo uma perna muito longa da 17, já quase na rotatória. Ocorrência policial em Amargosa. Está presente, solicito pro direto. Guardião 04, confirme a Proideal. 289. Guardião 04, vai manter 500 pés? Afirmo. Ciente, autorizado, direto de destino, Guardião 04. Golf Mike Alpha vai seguir o Índio November Alpha. Repórter Leandro e pronto, na cabeceira, na 7. Pátio 1, já que era a nave do WebJet para se ingressar no pátio 3. Firmo, para o gate 01. Pronto. 4, mantenha na estátua. Mantenha a chegada, né, 3, não pode. Controle Gol no 807, aposto pelo, pode ir para seguir a destino. Gol no 807, aguarde. A guarda vai manter 040, confirme. Afirmo, Gol no 807. Mantém 4000, Gol no 807. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa, confirme sua altitude. Quando vem 510, já está com dois paredes. Gente, aciona o transponder 2222. Acionado 2222 para o Zulu local. Controle Gol no 807, precisa prosseguir a descida. Gol no 807, desça para 2500 pés, ajuste no 017. 2500 pés, 1017, Gol no 807. Número Alfa, estaciona a frequência livre. Guardião 04 autorizado, curva esquerda. Seguindo a descida, Gol no 807. Gol no 807, em Duna, desça para 2000 pés, ajusta no 017, complete final ILS, reposto estabilizado. Eu mantém 2500 até Duna, após completa a descida, vai seguir estabilizando ILS, chamar de estabilizado. Gol no 807. Perdão, 0. 49. Azul 4065-3030, puxa, aposta para o táxi. A gente vai importar o táxi azul 4065, posição 03. Autorizada a decolagem para B5856? Afirma, B5856. O vento é 120 graus, 109. Autorizada a decolagem para B5856. Gente que já em coordenação com a Infraero, estou ciente do giro, reporte para o corte. O Alfa e Yankee Charlie Kaufman. Final longo da 197. O uniforme Hotel Papá, controle. November Hotel Papá, na escuta, controle. 360 pela esquerda, faça um 360 pela esquerda, reporte terminando 360. 360 pela esquerda e reportará o final. Matheus, mantendo 1500 pés. Estabilizou o 907. Confirmar a altitude para o Novembro Hotel Papá? 1500 pés, Novembro Hotel Papá. 1500 pés para o Novembro Hotel Papá. Gol 907, torre 1895. Planejamento correto, mestre, para cima de táxi. Meu Papá Romeu do Luasca Alfa, torre 1895. 1185. Novembro 525, Whisky Hotel, informe sua proa. Estou mantendo proa 230 nesse momento. Está fazendo desvios, confia? Está sim, ativo. Gente, aposto voando Leda. Oxalé 6314, desse mantenha 3000. Oxalé 6314. 3000, 6314. Mil e? Ajuste no 017. 17. Novembro 2525, Whisky Hotel, informe quantas milhas irá fazer desvios e essa proa ideal. Ideal, sei que você vai na proa de frente. É, irá conflitar contrato no centro. É, confirme sua proa ideal e quantas milhas de desvios. Condição de vai na proa 250 por 15 milhas. Gente, 250, 15 milhas, controle de paciente. Estabilizado, Gol no 807. Torre 1895, Gol no 807. 895. Controle o Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, contato, submantém nível no 00. Gol no 00, Nadael. 07, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso na 10, Gol no 807. 350, web 5856. Guardião 04, reporte livrando a CTR. Oxalé 6314, 2000, autorizado final LS. 2000, autorizado, 6314. Salvador, boa tarde, 4, Azul 4462, desça e mantenha o nível 050. Passa mais um 360, após o 360 vou ir direto para a rotatória, devido a tráfego na final da 197. Mais um 360 e depois rotatória para o novembro até passar. Novembro 525, Whisky Hotel, é... confirme quantas milhas ainda mais no desvio. Mais 10 milhas, só seria pro ideal que você quer que a gente mantenha ou mantenha? Está cruzando o nível no, é, 170, confirme. Afirmativo, cruzou 170. Sete após, tem condição da presente voar direto brilho? Afirmativo, direto brilho. 1-0. Salvador, Papa Romeu, Zulu, Alfa, tá na perna do vento da 1-0. Pós-Calfa, tá autorizado base curta da 1-0, repartindo a final para pouso Zulu, pós-Calfa. Reportará na final curta da 1-0, Zulu, Alfa. No solo 107, libere direita, solo 121, decimal 19. Direita 119, 807. Novembro 525, Isco Hotel, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260? 1260, alterna 1288. 1260, 1288, obrigado, boa tarde. O Xané 6314, chame torre 11895. 895, obrigado. Controle, é o Golfo Mike Alfa. Então, foi liberado até uma centena, autorizava direto, conquista da presente. 3114, reporte marcador baixado e travado. Botará 6314. Visual para rotatória. Novembro até o papai, chame torre 11895. 11895, papá. Golf Mike Hotel, direto conquista. Golf Mike Alpha, direto conquista da presente, em atenção para 1-0-1-0-0. Pior. O meu Zulu, Oscar Alfa, solo a 119, libere direita, solo 121, decimal 9. 2. O vento 110 graus, 109. Nível pouso 90, 63, 104. Controle, o Papatano Juliette Tango Zulu, está com a proa de Paris, mantendo 1510. Juliette Tango Zulu, ciente, reposta através de Paris. Vai, reposta através de Paris, Juliette Tango Zulu. Uniforme Novembro, até o Papá, continua em aproximação, aguardando autorização para pouso. Afirmativo, aguardando autorização para pouso, Novembro até o Papá. Trava que o Luiz chamou a torre. Tentando a Chimitex, bravo que o Luiz. Centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12685, qual alternado, por favor? 12545. 12545, muito obrigado. Polo 649, no gate 2, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, vai reportar o táxi, 649. Novembro até o Papá, após o pouso, qual o parque de estacionamento? Pátio 4 para o Novembro até o Papá. Gente, November até papá. Região 04, ciente, frequência livre. Azul 4065, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 4065. Trabalho de Paris, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, ciente, reporte visual com campo. Visual, senhorita. Ciente, aguarde para transferência, Juliette Tango Zulu. Ok, vai voar para o rotatório da presente. Ok, nós vamos entrar em contato com o Infero, caso mesmo aparecer, de acordo com o sinalizador de pátio, ok? Ok, está na volta. Chanel 6314, Librófilo. O Chanel 6314, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Voltará para ingresso via Alfa, 6314. No 30 graus, 102. Chegou a Espartax, o Bravo Kilusk. Zulask Alpha, a gente já informou aqui, Fero. Quem já deve estar providenciando aí o sinalizador. Uno 895. Uno 1895, tá no violão. Dois Salvador, boa tarde, Papatango, Juliette, tá no violão, voando com o pronto da rotatória, visual com o campo. Gente, repete na rotatória, Juliette, tá no violão. Torre, o November Teu Papá reporta uma milha para a final da 1-7. Tá visual com o campo. Tá vendo a hora da papá? Afirmativo. Autorizado pouso, pista no 7, vento no 20 graus, 10 nós. Pouso autorizado, hotel papá. Pátio 6314. Autorizado para seguir para o gate 056314. Autorizado, posição 56314. Rotatória, Juliette Angelou. Tango Zulu, reporte final de 3 milhas da 1-7. Reportado, Angelou. Azul 4065, decolado aos 24, chame agora o controle, 120 decimal 8. 208, obrigado. Papá Romeu, Mike Eco, mantenha as condições visuais, reporte pronto para descida. Sr. Salvador, Azul 4065, bom dia. Azul 4065, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. Da El 360. Agilizando, até o papá. November até o papá, agilizando na medida do possível, tem uma aeronave a 3 milhas da final da 97. Agilizando, até o papá. 2 horas, 102, Aracaju, autorizado táxi de Alfa, ponto espera, torre 18, decimal 95. Ok, livre táxi, então ponto espera, lá 2895, obrigado. Boa. 7, November Tapapá, estaciona na frequência livre. Bravo que Luiz quer a torre. Zero táxi até a ótica. Salvador, boa na 649, ponto de espera pronto, vá. 649, a linha colisão no zero, o vento no 40 graus, 1-0-2. Olha, recorte, espera aí, boa na 649. Celeste, estamos de luta visual com o campo? Temativo, senhor. Trem baixado, travado. Gente, autorizado pouso, pista no zero, 1-7, o vento no 30 graus, 1-1-2. Zulu. Localizador, azul 4462, complete a sinal, chame torre 11895. Torre 11895, 4462. Tango Zulu no solo aos 28, última esquerda na Lima, chame solo 1-1-1-2-1-9. Nada. Essa medicação autorizada chega da Mari, nível de voo 120. A medicação está no voo 120, chega da Mari, voo 3-6. Boa tarde, azul 4462. Azul 4462, cheque trem, livre pouso 910, vento 1-10 graus, 1-2-2. Livre pouso, baixou, travou, 4462. Voo na 649, decolado aos 29, chame agora o controle, 1-20-8. 1-20-8, boa tarde. Confirme? 1-20-9. Transmissão foi bloqueada. Aguarde cópia, 5627. Quanto é o número? 20, gol no 649. Confirma. Ciente, aguarde. Guarda. Juliette, estamos no Lula, solo Salvador, câmbio. Solo Salvador, agora sim. O Juliette está em Goleta de Porto. Atenção, que eu estou aqui. Autorizado, pode prosseguir teu parte 3. Juliette, estamos no Zulu. Voo no 649, nível de voo 220. 220, obrigado. Voo 1396, tráfego 11 horas, 12 milhas. Rumo oeste, Charlie 310, mantendo 105. Gente, copiado, gol no 3, centro, em 9. Em 118, decimal 95, seu transponder 5562, trip 5627. Pisado 150 para Aracaju, pista 10, curva esquerda, posse, Puca, Jama, após Aracaju, 1208, controle, 118952, 5562, transponder, trip 5627. Correto, informe pronto para o push, acionamento 5627. Foi, Tarapa. Solo Salvador, boa tarde, azul 4462. 4462, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03, 4462. Solo Salvador, Papão Ranger, November Alfa, Tarapá de 42, a volta de 5 da November, boa tarde. Ouviu quem chamou o solo? Papa Romeu, India November Alfa. Através de situação. Porta da Capoa. Ok, saiu o voo local, só me confirme. Corredor forte ou corredor axé? Corredor axé para TGL em Veracruz. TGL em Veracruz. Certo, decoladão no 7 com curva direita, saindo no meu pés no corredor. Frequência do controle em 1208. A torre em 1895. Seu código 0171, o Índia November Alpha. Para táxi decolagem 17, chame a torre em 1895 até a volta, Índia November Alpha. Salve Salvador, boa tarde, Oceaneer 6321, ciente da November, autorização Brasília. 6321, ciente para Brasília, está autorizado nível de voo 320, a rota Pesulu no 7, decola no 0 com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, Arbor Elefa, frequência do controle em 1208, torre em 11895, seu transponder 5551, Oceaneer 6321. Ciente autorizado Brasília no nível 320, Upper Zulu 97, nossa aerovia. Decolagem da 10, curva direita, Arbor Elefa. 208 é o controle. 118.95 é a torre. 5551 no transponder, Chané 6321. Correto, informe pronto, puxa acionamento, confirmando o seu portão 08. Chamará, afirmo, portão 08, Chané 6321. Grato. 729, essa indicação, autorizada a chegada, bombe. Desça para o nível de voo 050. Reporte visual com o mesmo, abraço para o Luiz. Bravo, que Luiz, chame o controle, 120.8. Voo no 649, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, 649. Mike Ecosta, chame torre 11895.